Foi bom termos aberto a janela para entrar ar, embora esteja um perigo, diz que o Espírito Santo entra quando está tudo fechado, mas vá. Ora bem, entrei também um bocadinho de calor. Gostava de dizer três coisas muito simples e muito rápidas, telegráficas, porque depois a querida Alfreda toma conta aqui da moderação. Então, primeiro, estava escrito no programa, e continua a ser verdade, que às 6:30 da tarde, além, naquele espaço que é a igreja do convento, vai haver uma missa. Se alguém quiser participar, pode participar, é livre. Muito bem. O horário de terminar é às 5:30, que é justamente para a logística dar espaço até à missa. Mas não quer dizer que a gente esteja escravizados às 5:30 em ponto. Podemos terminar às 5:30 e mais 10 segundos. Ok. Bom, a segunda coisa que eu queria dizer, é uma coisa também muito simples, telegráfica, é que se as pessoas que aqui deram testemunhos quiserem escrever uma pequena nota e enviarem para o Nós Somos Igreja, e o Nós Somos Igreja em contacto com o ISTA, nós faremos uma publicação disto. Nós faremos sair um número sobre a família, por exemplo. As nossas tardes de setembro vão ser sobre a família, não é? E juntamente com essas reflexões, sairão estes testemunhos. Posso dar como exemplo que daqui a um mês, mais ou menos, sairá um número da revista Cadernos ISTA com os testemunhos que aqui foram dados, as intervenções que aqui foram feitas, em dois encontros semelhantes a este, mas de outra temática. Portanto, nós fazemos tudo. Só precisamos ter os textos, não precisamos de mais nada. Se alguém quiser ter a bondade e o interesse de o enviar, envia. Terceira e última coisa, e é já para passar a palavra à Alfreda e aos intervenientes, só dizer que testemunhar de algo que foi aqui falado na primeira parte, não relativo tanto aos recasados, mas às uniões de facto. Muito interessante, foi aqui falado por vários, e até nas estatísticas também apareceu. Está aqui um casal connosco, que é o casal responsável de um CPM, todos vocês sabem o que é o CPM, aqui numa paróquia perto, eu também já fiz dezenas de CPMs, e agora estou a ser o assistente destes casais. E é muito curioso que o ano passado, no CPM, havia 8 pares de noivos, portanto 16 noivos. Um apenas não viviam juntos. Os outros 7, união de facto. Este ano temos 5 pares de noivos. Tivemos ontem à noite a penúltima reunião. 5. Os 5 em união de facto. E isto é uma realidade que mudou, como dizia Teresa, não é? Bruscamente, sobretudo nos últimos 10 anos. Eu posso testemunhar que fiz CPMs, muitos, até 2005, que foi quando saí da paróquia. Nessa altura, se aparecesse alguém no CPM em união de facto, isso era uma coisa, um milhão. Em 10 anos, virou 180%. Portanto, é um dado também empírico. Eu não tenho estatísticas fidedignas sobre isto, mas é um dado que certamente quer dizer alguma coisa. Bem, já falei demais, mas também foi a última palavra que eu disse. Alfreda, muito obrigado. Boa tarde, eu chamo-me Alfreda Ferreira da Fonseca, sou do núcleo de Nós Somos Igreja, portanto, que tivemos a ideia de organizar este debate com o ISTA também, o projeto que o José Nuno já falou. E cabe-me cortar a palavra às pessoas mais daqui a bocado. Este painel vai ter um padre casado e dois casais recasados, cujos filhos são meus, teus e nossos. Portanto, vamos cobrir uma série de experiências. Foi pedido um testemunho. E, portanto, vamos organizar isso com os testemunhos das pessoas da mesa e depois, só depois, então passamos ao debate à Assembleia, está bem? Para eu não ter um trabalho muito árduo de cortar a palavra. E eu começava por apresentar o José Carlos Lima, que está ao lado do José Nunes, do Frei José Nunes, o clero está ao lado. O José Carlos Lima, portanto, tem uma formação em teologia, é de Carranzena de Anciães, em Trás-os-Montes, e vive em Lisboa. Depois tem o Paulo Melo, que é professor de História e que vive no Porto, e é casado com a Graça Martins, que é professora de inglês e vive no Porto. Depois, à minha direita, tenho o Gonçalo Moita, que é filósofo e, neste momento, político, e a Mariana de Cunha, que é casada com o Gonçalo e que é jurista e que, portanto, também tem uma série de... Os seis filhos têm cinco, não é? Aprendi há bocadinho. E, portanto, eu se calhar passava a palavra para ser um casal, um padre casado e outro casal, começava por aqui, por esta ponta. Olá, eu vim chamar a atenção para uma das questões que nós, para além de sermos casados, somos uma família. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. É que a Mariana e o Gonçalo pertencem às equipas de Santa Isabel, que são equipas de recasados, e a Graça e o Paulo, além de serem muito ativos na paróquia, pertencem ao movimento católico de profissionais Metanoia. Eu também. Mas eu achava que se falassem de pé, eu queria só chamar a atenção para uma das questões que nós, para além de sermos recasados, o principal, a questão, somos uma família. E estas famílias têm particularidades muito complicadas e que nos fazem, no dia-a-dia, pôr questões de não se comungamos ou não comungamos, mas como é que podemos fazer o nosso papel o melhor possível com crianças que são nossas filhas, que vivem às vezes connosco, outras vezes não, com crianças que não são nossas filhas, mas que querem ser também, e com um filho em comum em que tudo é mais fácil. E, portanto, o que eu queria chamar a atenção é que talvez no meu divórcio eu não tenho problema de ser recasada, tenho muita pena de me ter casado mal a primeira vez. E com isso ter trazido uma data de feridas para mim e para os meus filhos. E o que me preocupa neste momento é o que eu posso passar aos meus filhos, como é que eu lhes posso ensinar a viver e escolher bem e casar bem e viver na Igreja de uma forma feliz e não terem, no fundo, não trazerem com eles estes problemas todos. E sinto-me, se calhar, pela primeira vez, que posso fazer uma vida muito mais junto a Cristo, como casada com o Gonçalo, do que no meu anterior casamento. E, portanto, não, como disse há pouco, não me sinto mal recasada, mas tenho pena que um erro meu tenha feito sofrer muita gente e espero que os meus filhos possam não ter este problema com eles. Eu vou falar a partir do que pensei, do que pensámos, falámos sobre isso. Não é fácil, não foi fácil, e da nossa experiência. E vou ser incompleto, certamente, para ser breve, de maneira que enfim, vou tentar dizer o melhor que puder. E começámos por pensar a partir de duas leituras. Isto acaba a ser importante, que acaba por ser já alguma resposta. E as leituras, já que foram faladas, o Evangelho de São Mateus, a primeira, no capítulo 5, toda a gente conhece, em que a seguir ao sermão da montanha, não é? Jesus começa o seu ensino e se eu disser as neiras, não me levem a mal, mas foi o que eu pensei, depois se me explicar a melhor eu perceberei, de maneira que ficarei mais esclarecido. Começa o seu ensino e toda a gente e começa a dizer o que é que as pessoas têm que fazer para ser felizes, não é? Portanto, ficaram todos muito surpreendidos, foi tudo ao contrário do que pensavam, não é? Felizes serão os pobres de espíritos, os que se humilharem, os que sofrerem, os que forem injustiçados, por aí fora. Ficaram todos um bocadinho baralhados. Não era aquilo que estavam à espera, certamente. E a seguir, nesse contexto, fala-lhes também sobre o matrimónio. E diz justamente que aquilo que depois repetirá mais à frente, que ele não veio para negar o que tinha sido dito atrás, mas para ser muito mais exigente. E diz aquelas frases terríveis, difíceis para todos, não é? Na verdade, se o teu olho estiver a ser razão de infidelidade, corta-o. Mais vale isso do que seres infiel. E se a tua mão direita a mesma coisa, corta, direita a fora. E no capítulo 19 a mesma coisa, quando lhe perguntam aquela história de Moisés, Moisés disse, dá uma vez se apanhava um infalto, e ele diz aquilo que já há um bocadinho aqui se falou, não é? E remete-se sempre para uma passagem que é do Gênesis e é anterior ao pecado original. Portanto, remete para o paraíso. Remete para o paraíso. Esta chamada, esta convocatória que Jesus faz para o matrimónio, o modelo que ele propõe é um modelo que é um modelo que acontecerá no paraíso. Eu acho que temos que ter noção disso. Quer os recasados, quer os casados, quer os que vão casar, quer os que enviuvaram, porque no paraíso ninguém enviuvava antes de ter crianças e de morrer, cumprindo a sua vida nesta terra. E justamente depois e diz a célebre frase, não separa o homem aquilo que Deus uniu. E os apóstolos justamente dizem, mas se disser assim, mais vale não casar, porque realmente é um modelo muito exigente, é muito difícil. Não se vê quem seja capaz de o cumprir aqui na terra. E Jesus depois diz aquela coisa meio enigmática de sobre os eunucos, não é? Os da natureza, os pela sociedade e os por vontade. E depois diz quem tiver, quem quiser compreender, compreenda. E no fundo penso eu, se estiver a dizer mal, enfim, corrigir-me-ão, mas Jesus propõe nesse modelo duas maneiras de viver no paraíso. Uma, a infidelidade com um outro e com uma família e com Deus, e outra, a da Igreja, se quiserem, de viver em infidelidade para com todos e com Deus. E a seguir, quando começam a fazer mais conversas, diz para deixarem vir as criancinhas que estavam a fazer barulho lá ao fundo e diz que delas será o reino dos céus. Posto isto, o que eu julgo que se pode tirar daqui, ou que eu tirei para esta conversa, foram duas coisas sobretudo. É que Deus chama-nos para uma, eu vou ler o que escrevi, é um índice, não se preocupem, para um caminho de fidelidade radical aos outros e a Deus, por meio do qual antecipa o reino dos céus, ou paraíso. E chama-nos para aí, chamando a atenção para isto, não quer meias tintas. Não quer soluções jurídicas, não quer meias tintas, quer uma vida no paraíso, é para essa que nos chama. Mas com a consciência de que chamamos para o reino do céu, que nós estamos com os pés na terra. E isto a todos. A todos. É o convite que ele faz a todos. Eu estou convencido, eu sou recasado, já fui apresentado. Eu digo às vezes em brincadeira, por exemplo, quando me perguntam, ai, quantos filhos têm? Eu digo, disse que a Alfredo estava a dizer, eu disse, olha, eu tenho 3, a minha mulher tem 3 e ao todo temos 5. E as pessoas ficam baralhadas e depois percebem que de facto são os meus, os teus e a nossa, neste caso. Agora, eu julgo que esta questão das meias tintas, de não viver em meias tintas, ou seja, para esta questão, quer em relação à Igreja, quer em relação aos recasados, o pedido que é feito é para viverem esta fidelidade de maneira integral, radical. E não viverem com meias tintas. Isto para dizer o quê? Penso eu, a minha experiência como recasado é que isso trará sempre, acompanhar-me-á sempre uma ferida pelas falhas que tive. E falhas que tive, que não foi sozinho em algumas delas, foi sozinho noutras, mas pelas falhas que tive no meu percurso que levaram a que a minha família, ou as minhas famílias, sofram com isso. Porque nós temos, de facto, eu tenho uma família em que sou eu e a Mariana, e uma filha que é só nossa. Tenho 2 filhas no primeiro casamento, com uma é minha, mas que eu tenho uma família, porque eu sou o pai, ela é a mãe, as 2 filhas que vivem connosco também, mas são filhas de mim e da minha ex-mulher. E a Mariana tem um ex-marido, que é o pai de 2 filhos que vivem connosco. E, portanto, estas feridas existem, e mais, existem dentro de casa. Se eu tiver uma outra pessoa, um pai de filhos da Mariana que vivem comigo e que sejam contra este meu casamento, eles vivem dentro de casa e é muito difícil. Ou seja, as feridas que eles carregam trazem-nas dentro de casa e implicam a nossa vida. E são difíceis de gerir. E as feridas que nós carregamos é a mesma coisa. Portanto, o que eu julgo é que aquilo que os recasados são chamados para esta iniciativa que agora aconteceu e que fomos chamados com o questionário, com tudo isso, a dar testemunho, e o nosso testemunho pode valer justamente na medida em que mostre que aquele modelo para que Jesus nos chamou, de facto, é bom, apesar de muito exigente, muito difícil, é bom. E o nosso testemunho, o meu testemunho, é de carregamos uma ferida, podemos ser felizes, continuamos a ser chamados, continuamos a ser convocados, mas eu trago uma ferida, os meus filhos trazem uma ferida, a minha mulher traz uma ferida. As nossas falhas tiveram consequências. Quando eu digo falhas, pode ser o azar, pode ser a inconsciência, pode ser milhões de coisas. Por outro lado, a Igreja também não deve viver de meias tintas. Eu julgo que a solução mais... E quando falo de Igreja, falo de Igreja. A hierarquia, de facto, tem de tentar, julgo eu, apostar numa solução jurídica. Eu julgo que não é isso que Jesus propõe. E a Igreja, enquanto Igreja, deve, de facto, também apostar nessa... Ou seja, não vale a pena continuarmos a pensar que vamos convidar os outros para virem junto de nós. Porque, realmente, dentro da Igreja que todos somos, é a história das pedras que já aqui se falava. Quer dizer, quem é que cumpre aquele modelo que foi proposto por Jesus? E, portanto, chamar os outros. Acolher, sim, senhora. Acolher, sim, senhor. Mas ser capaz de perceber que foi esta realidade que hoje existe, com todos aqueles divórcios que há na Igreja, foi uma realidade gerada no seio da Igreja. E, portanto, voltando à história do Gênesis, agir castamente, sermos castigados, quer dizer, não é apontar o dedo para os outros, achando que não temos nada a ver com isso. Somos Igreja, somos todos chamados a resolver os mesmos problemas aqui na Terra e a caminhar, e a não viver com essas meias tintas. E acabarei só dizendo isto, resumindo muito, enfim, o que tinha para dizer, que é o seguinte: julgo que, tal como os recasados podem dar este testemunho na Igreja, pode ser importante, mas não vindo para a Igreja julgando que, por exemplo, se imagine que agora sai uma decisão de hierarquia que me deixa de comungar, eu continuo com as mesmas feridas, os meus filhos, os meus enteados continuarão com as mesmas feridas, não vai resolver esses problemas. E a Igreja também, se nos chamar, vai continuar com os mesmos problemas. E, portanto, nós temos que dar este testemunho sabendo que é uma ferida que carregamos. E, por outro lado, julgo que o que vai acontecer também agora é que vai haver muitas igrejas. Não uma igreja, vai haver muitas igrejas. Aliás, é uma coisa que já se nota também por causa disto estar a ser discutido, e é bom que seja discutido, com menos hipocrisias, mais abertamente, por aí fora. Agora vai haver muitas igrejas, umas que vão acolher, umas que não vão acolher, umas que vão acolher com uma determinada sensibilidade, outras vão acolher com outra, outras vão tirar pedras, outras vão zangar-se. Vai haver muitas igrejas. E eu julgo que tanto para uma igreja, tanto para as igrejas, como para os recasados, para os casados, serve aquela exortação de Jesus que diz: não separe o homem e o que Deus uniu. Não separe o homem e o que Deus uniu. Serve para as igrejas, que neste momento estão confrontadas com esse problema de maneira diferente, e a partir de cujas experiências a hierarquia poderá decidir tanto melhor quanto melhor informada for. Serve para os recasados. Eu, por exemplo, vou-vos dar uma coisa muito simples. Se o ex-marido da Mariana decidir viver bem a realidade que tem com a Mariana e terá a vida toda com os seus filhos, isso será bom para mim e para a minha casa. Mas se for mau, se ele quiser separar a minha família, que tem membros da família dele, isso vai me influenciar a minha vida. E eu devo tentar fazer uma coisa, que é não separar o que Deus uniu. De facto, Deus uniu, mal ou bem, não interessa agora. São Agostinho dizia que Deus é a única, é aquele que tem a possibilidade do mal fazer surgir bem. E nós, volto a dizer, somos chamados para o reino dos céus, mas estamos na Terra. Nós estamos no paraíso, estamos, vivemos nesta Terra depois do pecado e já com a graça de Deus. E, portanto, podemos escolher, somos chamados, estamos a caminho. E nesse caminho, enfim, é um caminho que tem imperfeições. Agora, eu devo fazer, por exemplo, que se tiver um enteado, ou a Mariana tiver um enteado, que esteja a prejudicar a nossa vida, até, por exemplo, a nossa vida interior, familiar, até por maldade, até podemos dizer, de uma ex-mulher minha, de um ex-marido da Mariana, eu devo fazer, por exemplo, não separar o homem que Deus uniu. Eu não devo minar esse enteado contra o seu pai, nem contra a sua mãe. Porque, na verdade, eu vivo entre três famílias. Não era o meu desejo, é uma ferida que carrego. É possível ser chamado e é possível caminhar cumprindo esta proposta que foi feita. Mas a partir desta realidade, que é a minha, não é outra. Obrigado. Obrigado, Gonçalo e Mariana. E vamos passar então. É, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer o convite para estar aqui, ao meio de nós somos igreja, e de modo especial à Ana, que me convidou para estar aqui. E faço aqui esta referência à Ana porque foi uma pessoa que encontrei na vida e que me marcou e que me marca muito positiva e que eu tenho, e por isso vou falar a mais à frente, que eu acho a Ana uma pessoa santa. E portanto, e já vou explicar porquê. Portanto, quero agradecer este facto de estar convosco. Eu sinto-me agraciado porque eu sou casado, portanto, tenho o sacramento do matrimónio e também o sacramento da ordem. Portanto, estou aqui, digamos assim, de uma forma, digamos, de vantagem para com os meus parceiros de mesa. Também dizemos que eu tenho esposa, não está aqui, mas neste momento está a dormir porque saiu do banco às 8 da manhã. E, portanto, está neste momento a descansar. Mas, antes de dar o meu testemunho, eu queria focar só num aspecto em relação ao movimento que nós temos igreja e ao movimento que possibilita este tema de casados e casados. Uma das coisas que me marcaram mais a nível da teologia, digamos, o estudo da teologia foi, digamos, os documentos do Vaticano II, e no Vaticano II há duas expressões que muito importantes e que marcam, digamos, devem marcar a nossa vida, a nossa reflexão. Que é, por um lado, a expressão sementes de verdade. O Vaticano II considera que onde há sementes de verdade existe o Espírito Santo. Aí habita o Espírito de Deus. E, portanto, em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer movimento onde existe a verdade, aí habita o Espírito de Deus. E, portanto, se este movimento tem, digamos, esta ideia, este movimento para a verdade, para a conciliação, etc., então não vai murchar e vai continuar, porque aí existe uma semente de verdade. E essa semente é reconhecida pelo Espírito de Deus. E depois há outra coisa que é o senso fidei, digamos, o senso da fé, que também habita em qualquer cristão, não somente na hierarquia, como é óbvio, como aqui já foi explicado hoje, mas em cada um de nós. E, portanto, existe na nossa consciência, fundamentalmente. E isso também é um aspecto que nós devemos ter atenção. Passando para o meu testemunho. Vou-vos dar um testemunho de vida. Quer dizer, parece uma coisa assim, chama a atenção para o seguinte. Podeis ficar com a ideia de as coisas muito simples, lineares, mas se calhar com o meu feitio, o meu modo de ser, positivo, de encarar as coisas, também do ponto de vista da fé. Mas é óbvio que há sempre dificuldades e há dificuldades da vida, etc. Mas eu nasci numa família católica, em Trás-os-Montes, como foi dito, e depois tive vocação sacerdotal muito cedo, fui para o seminário e fiz um percurso normal, teológico, estudei aqui ainda católica e sempre tive, digamos, o meu desejo era ir para as missões. E foi lá que encontrei o Frei Nunes, em Angola. Estive lá e a experiência marcou-me tanto que pedi para ser ordenado em Angola. Normalmente as pessoas são ordenadas no país, na sua terra. E eu pedi para ser ordenado em Luanda, precisamente pela missão, pela doação, pelo aquele povo. Marcou-me muito aquela experiência angolana. E depois, motivos, digamos, de ordem interna da minha ordem religiosa, regressei, assumi cargos, digamos, de governo, cargos um bocadinho burocráticos, não interessa agora aqui, e encontrei a Teresa, que é a minha esposa, e decidi, portanto, casar com a Teresa e sair. Entretanto, pedi a dispensa, digamos, sacerdotal, e não, portanto, a Santa Sé não deu essa dispensa, porque não sei se sabem, normalmente quem tem menos de 40 anos, o sacerdote que não tem 40 anos, normalmente não, a Santa Sé só reconhece essa dispensa a partir dos 40 anos. E isto é importante porque, digamos, há aqui um hiato entre a minha saída e os 40 anos, à volta de 6 anos por aí. Portanto, eu exerci o sacerdócio mais ou menos 8 anos, 9 anos, e também estou casado há 10 anos. Portanto, tenho a experiência do sacerdócio e também do matrimónio. E, portanto, essa dispensa chegou aos 50 anos. E isto é importante porquê? Porque eu, quando tomamos a decisão e a Teresa, digamos, de casarmos civilmente, isto depois é óbvio que da parte da minha família houve sofrimento, mas sempre me apoiaram. Da parte da minha esposa já não. A Teresa, digamos, teve algum sofrimento, passou 5 anos sem ir à casa dos pais e houve, digamos, alguma dificuldade nesse sentido. Mas sempre também com, digamos, a certeza de que aquilo que queríamos e, portanto, tínhamos uma meta, digamos, delineada e, portanto, sempre muito firmes. E até aos 40 anos, isto porque eu falo aqui porque falou-se aqui da questão da comunhão. Eu, canonicamente, não podia comungar. Há coisas caricatas, vos posso contar. Houve um sacerdote, por exemplo, que me disse que se me aproximasse novamente do altar, que me recusava a comunhão, desculpa dizer isto. Mas eu sempre tive a noção, em relação à comunhão, que não se tratava aqui de uma questão, digamos, de fé, não se estava aqui de uma questão, digamos, de moral, de ética, etc. Estava-se aqui de uma questão, digamos, de datas, de limites, do ponto de vista canónico, etc. Portanto, que era dos 40 anos, dava-me uma dispensa, como aconteceu, e, portanto, eu estive muito tranquilo e sempre comunguei, e, portanto, não me senti, digamos, excluído nesse sentido. Sempre que frequentei, digamos, os sacramentos. E, portanto, há aqui este aspecto também da consciência que eu acho que é importante focar. O primado da consciência. Se as pessoas estão conscientes, tranquilas, eu acho que deve ser esse primado que deve ser seguido. Porque isto leva-me a outro aspecto que é a questão do casamento. O casamento, o fundamento da aliança matrimonial é o amor, não é? Todos nós sabemos. E esse é que é o primado, é o fundamento. Depois a questão jurídica, é óbvio que nós vivemos numa sociedade, temos de ter leis, temos de ter proteção de cônjuge, etc, etc. Mas tudo converge para essa dimensão da aliança matrimonial, que é o amor. Quando esse fundamento do ethos se cai, digamos, seca, a árvore cai, quer dizer, a partir daí, não poderei dizer que há matrimónio, como é óbvio. E, portanto, para mim, essa questão é o ethos fundamental, que é a aliança matrimonial, que é o amor. A partir daí, com as maiores dificuldades que todos nós temos a nível da vivência do matrimónio, ou até mesmo do digamos, do segmento da ordem, mas penso que essa dimensão fundamental, que é o amor, acho que é fundamental para nós percebermos quando é que há ruptura e quando não há ruptura. Depois, dizer-vos também que, e agora um bocadinho àquilo que eu estava a dizer à Ana, eu reconheço, por exemplo, a nível do matrimónio, que, e não interpretem mal, há aqui dois sacerdotes, do ponto de vista da ordem, digamos, do dia-a-dia, etc., eu acho que os sacerdotes têm a vida mais facilitada para ser santos. E depois podemos falar sobre isto, do que no dia-a-dia do matrimónio. O matrimónio realmente tem dificuldades extremas, mas também tem, digamos, aspectos fantásticos e digamos, de santidade fantásticos. E uma das coisas que eu lamento no ponto de vista da Igreja é, pois, o reconhecimento da santidade dos matrimónios. Se repararem, há muitos mais santos, sacerdotes, religiosos, etc., do que propriamente pessoas casadas. E não é a questão da santidade, não estamos aqui a falar de sermos mais santos ou menos santos, quem é melhor, quem é pior. Estamos aqui a falar de uma dimensão da qualidade. E eu acho que falta essa visão da Igreja de reconhecer um bocadinho esta dimensão da santidade matrimonial. Porque, digamos, a visibilidade é óbvio que é uma dimensão, mas ela existe, essa santidade, mas por vezes acho que falta esse reconhecimento. Dizer-vos também que a minha saída é óbvio que provocou alguma dor a nível da ordem, etc. Eu, felizmente, sempre resolvi bem as coisas. Sinto-me uma pessoa realizada, feliz. É óbvio, com as minhas dificuldades, com as dificuldades da vida. Felizmente, também, Deus colocou em mim, à frente de mim, pessoas e percursos profissionais interessantes, dedicados ao outro, digamos, à área social. Neste momento estou a coordenar um plano muito interessante, que é o Plano Nacional da Ética no Desporto, que visa a promoção dos valores no desporto. Temos que unir isso com uma missão, digamos que, e que me possibilita também essa realização, de ajudar, de transmitir uma visão positiva para a vida. E, portanto, eu também sinto que poderia perfeitamente exercer o sacerdócio casado. Não tenho... Eu vivo, como disse, eu sou transmontano. Eu, quando, na minha idade infantil, o meu conceito tinha cerca de 10 sacerdotes, atualmente tenho 2, com imensas paróquias. E é óbvio que, quando vou lá em cima, finalmente podia ajudar, etc. Não me oporia isso, não é? Mas, infelizmente, a Igreja, devido a uma, digamos, a uma norma, veta essa ajuda, essa colaboração que eu poderia ter e, de certa modo, recentemente também, de certa forma, condiciona o acesso aos sacramentos dos leigos, não é? Ou do povo de Deus. E, portanto, mas eu, em relação a isso, eu acho que vai haver evolução, vai haver, caminhamos para que haja uma solução diferente. Não espero, aqui já foi dito, aflorado, grandes revoluções de parte da Cúria Romana. Acho que há uma mudança deste Papa, do ponto de vista de estilo, isso é inegável. Houve algum sinal em relação ao Instituto das Obras Religiosas. Não sei o que é que vai dar aquela comissão dos 8 cardeais para a reforma da Cúria Romana, mas eu também percebo que a Igreja tem que ter uma estrutura, tem que ter, digamos, as suas regras e as suas leis, mas a mensagem que vos queria aqui transmitir é que o fundamento é realmente o amor, onde quer que a gente viva, e é por isso que a gente deve lutar, é por isso que nós devemos estimar essa dimensão. Isso é que nos realiza como povo de Deus, como pessoas e como membros de uma sociedade. Portanto, é essa mensagem que eu hoje queria vos transmitir aqui, que da forma que vocês possam, casados, eu, sacerdote e casado, o importante é que realmente nós possamos encontrar o nosso caminho e nos possamos realizar, porque assim as tais sementes de verdade, o Espírito de Deus, atua através de nós. Nós, eu e a Graça, somos um casal de cristãos divorciados recasados. Eu conheci, fui casado durante 7 anos, no meu primeiro casamento. Esse primeiro casamento tive 2 filhos. Conheci a Graça num contexto profissional, era a minha colega de trabalho na escola. Quando a conheci, já estava divorciado há 3 anos e a nossa relação afetiva começou depois da separação, de facto, da Graça do seu anterior marido. A Graça tem um filho do primeiro casamento, temos um filho em comum. Em resumo, a nossa história é esta. A segunda questão que nos colocávamos é como é que as nossas comunidades cristãs estiveram presentes e acompanharam todo este processo. A Alfreda já referiu que nós fazemos parte de Metanoia. Eu não era anónimo no Metanoia, a Graça deixou de ser quando começou a acompanhar, portanto éramos pessoas conhecidas, conheciam as nossas histórias, sabiam a nossa forma de estar na vida. Em relação às comunidades onde celebrámos a Eucaristia, uma primeira comunidade que era uma capelania e depois, posteriormente, uma paróquia da cidade do Porto, aquilo que nós fizemos foi falar com os presbíteros responsáveis, dizer-lhes o que é que, pronto, contar-lhes, falar com eles e dizer-lhes o que é que tinha corrido mal, o que é que tinha corrido mal nas nossas vidas. Ou, e fomos encontrando uma capacidade de entendimento e de compreensão por parte deles. Nomeadamente, no primeiro caso, o presbítero da capelania fez connosco uma celebração, e ele e um outro padre da diocese, uma celebração da palavra, em que se reconhecia o sentido, enquanto cristãos, da nossa união e da nossa decisão de vivermos juntos. Já depois, na segunda comunidade que fizemos parte, os dois parcos que fazemos parte atualmente, os dois parcos que foram responsáveis, nós sempre dissemos que éramos divorciados, casados, dispusemos-nos a responder a todas as perguntas que quisessem fazer. A nossa situação era uma situação pública e conhecida tanto na primeira como na segunda comunidade, e nunca tivemos, embora o direito canónico assim o estabeleça, uma oposição firme ou uma negação da participação no sacramento da Eucaristia. A graça, eu vou dizer, ainda na nossa história, depois abriu alguns desafios e algumas considerações que nós gostávamos também de partilhar com perspectiva para o futuro. Bom, como o Paulo disse, fomos sempre muito bem acolhidos nas comunidades em que temos pertencido. Nesta segunda, nós inicialmente íamos, de facto, um sítio que era um pouquinho mais longe de casa. Entretanto, quando nasceu o nosso filho comum, achamos que tínhamos que o enraizar na comunidade ao pé de casa. Pensamos na catequese, nos grupos de jovens, e achamos então que era melhor deslocarmos-nos para a comunidade mais próxima, porque seria mais fácil para ele em termos de integração. Temos a felicidade de ter um filho que tem agora 11 anos, que é fundamentalista acerca das questões que se prendem com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que até é difícil de disciplinar para que ele não queira levar à risca tudo aquilo que lê no Antigo Testamento. Andou a ler, está agora no quinto ano na escola, terminou o quarto ano na catequese, este ano começou o quinto, como sabemos, está a estudar o Antigo Testamento, que andou a estudar sozinho no verão passado, para não ser ignorante quando começasse o quinto ano. É um apoio, é um ajudante da catequista, quer ser catequista, estou sempre a dizer que tem que ser mais um bocadinho, mas é com muito orgulho que vemos que, de facto, que conseguimos reiniciar nele, passar confiança e que ele perceba também a orientação que damos às nossas vidas. Senti sempre que tinha um compromisso com Jesus, e que quando o meu filho mais velho, que tem agora 24 anos, andou na catequese, eu na altura do profissionalmente estava muito ocupada, tinha um cargo de gestão que me servia muito, e de facto nunca decidi ser catequista, embora estivesse casada. Agora com o António, sou mais velha, tenho uma vida profissional mais organizada e achei que estava na altura. Às vezes penso nisso, se calhar também para me redimir um bocadinho do percurso da minha vida, porque tive de facto um divórcio que não queria ter tido, mas que aconteceu, e então disponibilizei para ser catequista. No dia em que me telefonaram para me convidar para ser catequista, desculpa Alfredo, estou de costas para ti, eu lembrei à pessoa que me estava, perguntei se sabiam, se conheciam o meu percurso, que era divorciada, recasada, e disseram, não, mas foi de facto o nosso párroco que nos deu o teu número de telefone. E nessa altura fiquei muito grata pela aceitação, pelo reconhecimento, sou catequista da adolescência, tenho acompanhado um grupo desde o quinto ano e faço com muito gosto e tento sempre, creio que a mensagem que conseguimos trabalhar e que se espalha é na verdade o amor de Jesus. Pronto, relativamente ao meu primeiro casamento e à relação com o meu ex-marido, soube muito mais tarde, depois de me ter divorciado através do meu pai, que eu tenho uma esclerose múltipla, que se manifestou a seguir ao nascimento do meu primeiro filho, portanto tinha 25 anos. E o meu ex-marido terá, disse-me depois meu pai, mais tarde, que terá feito a confidência que achava que era muito difícil ser meu companheiro e que não tinha coragem de o fazer. Pronto, acho. Isto leva-me a que, talvez seja isto que me leva a ter por ele alguma compreensão. Embora, naturalmente, que não tenha sido uma situação fácil o divórcio, mas entendo que todos temos as nossas limitações e uns encaram o sofrimento de uma forma e outros de outra. Hoje tenho muita pena porque tenho pena, sou muito solidária, e ele depois também se casou outra vez, teve um menino que tem agora 15 anos e eu e o Paulo estamos casados há 16 anos. E tenho umas gêmeas que nasceram muito prematuras, uma das quais tem apenas 20% de visão. E então é complicado isto, não é? Um adulto que não tinha coragem de acompanhar uma mulher que faz uma vida profissional normal, não é? Eu, felizmente, tenho uma vida profissional até muito ativa e tenho agora uma filha com um grande déficit de visão. Fico muito contente porque o meu filho mais velho tem um amor, um carinho muito grande pelos irmãos, filhos do pai, não é? E sempre que eu e o Paulo temos algum compromisso à noite, ou por exemplo na Sexta-feira Santa, em que fazemos um dia de retiro e precisamos de ajuda, o meu filho mais velho leva o irmão, portanto o nosso filho mais novo, que se chama António, leva-o para a casa do pai, convive com os irmãos dele, e eu acho que isto que é muito bom. E temos conseguido que de facto eles sintam assim, embora pronto, o meu ex-marido tem a família dele e nós não convivemos diariamente, mas temos, eu acho que de facto aquilo que Deus uniu naquela altura em que éramos jovens e que foi consciente, eu estava a estudar, tive só o filho 5 anos depois, mas aquilo que foi unido não foi desfeito. Acho que há uma relação solidária e de compreensão que temos que existe sempre. E essa relação acho que é, acima de tudo, muito importante por causa dos nossos filhos. Portanto, quer do meu filho, nosso filho mais novo, quer do meu filho mais velho, porque entendo que o amor conduz, de facto, as pessoas e não é o recalcamento, o desprezo. Também o Paulo tem 2 filhos que não referiu, também do primeiro casamento. O Miguel tem 27 anos, a Isabelinha tem 24 anos, exatamente a idade do meu filho Tiago. Viemos a Lisboa, a convite da Alfreda, para aqui estarmos. E a Isabelinha, que vive agora em Lisboa, tem vindo sempre fazer as refeições connosco. Eu não tenho dúvida que somos uma família. Isso dá-me muito orgulho, e ao Paulo também, porque percebemos que é assim, é o amor. Há muito mais coisas que poderia dizer, mas acho que estas que são de facto aquelas que eu queria muito partilhar. Obrigada.